Maldita a mulher que confia no homem e faz dele seu braço forte. Águila Novaes, a galega do Arrocha. Quando a gente se conhecer, o amor entre nós nascer. Ele me mandava flores, seu jeito de agir era tão lindo. Me colocava no colo, beijava minha boca, era muito desejo. A minha amiga dizia que nunca tinha visto um homem tão perfeito. Falou que eu tinha sorte, que eu tinha que cuidar de um homem lindo assim. Mas o que ela queria era arrancar ele de mim. Ela entrou dentro da minha casa, fingia ser minha amiga e eu caí nessa roubada. Ela conseguiu levar o meu homem. Ele se arrependeu e a saudade lhe consome. Isso pra mim foi dupla traição, você e minha amiga vão morrer sem meu perdão. Jeito de agir era tão lindo. Me colocava no colo, beijava minha boca, era muito desejo. A minha amiga dizia que nunca tinha visto um homem tão perfeito. Falou que eu tinha sorte, que eu tinha que cuidar de um homem lindo assim. Mas o que ela queria era arrancar ele de mim. Ela entrou dentro da minha casa, fingia ser minha amiga e eu caí nessa roubada. Ela conseguiu levar o meu homem. Ele se arrependeu e a saudade lhe consome. Isso pra mim foi dupla traição, você e minha amiga vão morrer sem meu perdão.